trago no bolso do peito um lenço de seda fina, dobrado de certo jeito. Não sei quem tanto lhe ensina, não sei quem tanto lhe ensina, que quanto faz é bem feito, que quanto faz é bem feito. A cena nas despedidas, quando a voz já lá não chega, nas distâncias desmedidas, depois no bolso aconchega, as saudades permitidas. Também um suor salgado, às vezes enxugo a medo, que o lenço é mal empregado, e quando feri um dedo, e quando feri um dedo, com ele o trouxe ligado, com ele o trouxe ligado. Nunca mais chegava ao fim, se as graças todas dissesse deste meu lenço e de mim. Mas uma coisa acontece, de que não sei porque sim. Quando os meus olhos molhados pedem auxílio do lenço, são pedidos escusados, e é bem por isso que penso que os meus olhos se molhados só se enxugam no teu lenço. Que os meus olhos se molhados só se enxugam no teu lenço. Só se enxugam no teu lenço. Só se enxugam no teu lenço. Só se enxugam no teu lenço. Só se enxugam no teu lenço.